Zezinho, Zezinho, vê se acorda. Zezinho, Zezinho, vê se acorda. Você vai trabalhar e não quer saber de quem a sua mulher está falando, o cara do lado. Você não quer saber de viver uma vida saudável, só fica preso no trabalho, pensando que tá abafando e só um escravo. Zezinho, Zezinho, vê se acorda. Zezinho, Zezinho, vê a porta agora. Veja a porta que ela está sozinho com seu amigo. Você acha que estão fazendo algo? Eu vou e te digo. Zezinho, Zezinho, vê se acorda. Zezinho, Zezinho, vê se acorda. Tchurão, tchurá, barulhurá, tchurá, virá, virá. Trabalhando muito, não tem tempo pra si mesmo. Parece até um defunto. Zezinho, Zezinho, vê se acorda. Zezinho, Zezinho, vê se não chora. Oh, don't worry, now we're around, we're around. Zezinho, Zezinho, vê se acorda. Vê se acorda, Zezinho. Zezinho, acorda, Zezinho. Zezinho, acorda. Acorda, antes que você seja um corno agora.